E aí, tiozão? Cê sabe pra onde cê tá indo, mano? Quando cê acorda todo dia, cê sabe o caminho que cê tem que tomar pra fazer suas coisas virar? Eu não abaixo a cabeça pra nada, certo? Enquanto a batalha for diária, sei não haverá descanso. Por enquanto ela acredita que o ritmo em que danço, avanço com os planos que espero concretizar, acompanhado dos sonhos que tenho a realizar. Presumo em algum momento isso tudo mudará. Vai me sobrar algum tempo e a recompensa virá. Enquanto tá corridão, eu levo como muita gente, matando dois leões por dia, um a cada expediente. Sem tempo pra nada, nem pra sentir medo. Faço rap de madrugada e ainda acordo cedo. Segredo é seguir em frente e fazer por onde. A vida muda a cada sol que nasce no horizonte. Lá na frente eu vou parar e lembrar desses momentos que eu tinha minha responsa, o quanto eu tava devendo. Cada vez que lembrar, Deus vou tá agradecendo por regal que eu planto pra um dia eu tá colhendo. Falta de fé, anula os planos da sua mente. A batalha não termina, só quem tá nela me entende. Sofre frequentemente, chora diariamente. E vê lá no fim da história, não ter um feliz pra sempre. Falta de fé, anula os planos da sua mente. A batalha não termina, só quem tá nela me entende. Sofre frequentemente, chora diariamente. Pra ver lá no fim da história, não ter um feliz pra sempre. Lembro que antes me enrolava, mina, rap e rotina. Fiz a rotina virar rap, o rap trouxe umas mina. Assim que sobrava o tempo, eu dava escrita nas linhas. Voltava pros afazeres pensando, essa vida não é minha. Tô vendo uns irmão correr atrás do objetivo. Corre só vale se o final for positivo. Ativo, vivo a milhão e sigo quem se movimenta. Não durmo no ruído seco das ponto 40. Tem muito mano achando que a gente tá de novena. Falar no face é fácil, foda é ir trampar pra cena. Sossego na batalha é não perder a risca. Se parar em cada gesto os lobos dos bichos preguiça. Saber chegar é lei, quem bate um dia apanha. A minha fé de Jó, com o dedo move montanha. Assanha, ouvido alheio, vicia a quem ouviu. Disseram que era fácil, por sinal vi que mentiu. Mas mesmo assim viemos e foi foda de entrar. Debatemos e batemos, pra não morrer pra lá. Demorou, vai virar, muitos vão se injuriar. Eu tive fé e abracei o que vários quis empurrar. Falta de fé, anula os planos da sua mente. A batalha não termina, só quem tá nela me entende. Sofre frequentemente, chora diariamente. E vê lá no fim da história, não ter um feliz pra sempre. Falta de fé, anula os planos da sua mente. A batalha não termina, só quem tá nela me entende. Sofre frequentemente, chora diariamente. Pra ver lá no fim da história, não ter um feliz pra sempre. Aí, mano, a batalha não termina, certo? Mas não deixa sua falta de fé sufocar os planos da sua mente, não, mano. Acredita que um dia a fita vai virar, certo? A coisa vai acontecer do jeito que a gente quer. Nós estamos aqui trabalhando pra tudo acontecer, certo, mano? Eu, Tubaína, junto com meu mano Dalsin. Áudio clandestino, 2012. Vivão e vivendo, firme e forte. Paz.